Irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre batismo. Nós vamos realizar batismos nestes próximos dias. E o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana a importância de nós entendermos um pouco mais sobre o batismo. Geralmente, a gente ministra sobre batismo para aqueles que vão se batizar. E poucas vezes a gente estuda sobre o batismo. É interessante porque, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos vendo que, no início, as duas atividades que mais absorviam a igreja, que na verdade eram o centro de todo o movimento da igreja, era o batismo e a ceia. Então imagina que Pedro, cheio do Espírito Santo, saiu diante daqueles homens na rua pela primeira vez, ali no iníciozinho de Atos, e começa a pregar o Evangelho. E quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. Irmão, está escrito na Bíblia, 3.000 pessoas. Alguém contou. Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, alguém ajudou ele a contar, ou alguém falou com ele, ou ele contou 3.000 pessoas, porque a Bíblia é a Bíblia, é a verdade. Provavelmente, o momento mais propício para se contar essa multidão tenha sido no batismo. Porque aqueles irmãos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que era impossível eles não se lembrarem do que Jesus havia dito, do que Jesus havia vivido. Então, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador era imediatamente seguido de batismo. O batismo era a coisa que mais você via a igreja fazendo quando as pessoas recebiam Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia, tinha 3.000 pessoas para serem batizadas. Então imagina 3.000 pessoas indo lá para o rio, porque eles estavam em Jerusalém. E aí eles foram arrumar um lugar para se batizar. Geralmente se batizava lá no Rio Jordão. E haviam tanques batismais, cheios de tanques batismais ali em Jerusalém. A gente não sabe onde que eles foram se batizar, mas 3.000 pessoas se locomoveram para serem batizadas. Então começa a imaginar isso. Desenha isso na sua mente, filma. E não só 3.000 pessoas, mas a cidade querendo saber o que é que estava acontecendo. Os familiares dessas 3.000 pessoas. Quanto tempo eles gastaram batizando 3.000 pessoas? O que mais que eles podiam fazer na vida pessoal ou na vida coletiva da igreja? Só podiam cuidar de batizar, batizar. Imagina que enquanto eles batizavam os 3.000, quantos outros se converteram? Certamente, quando eles terminaram de contar os 3.000, já tinha mais uma outra quantidade enorme de pessoas convertidas a Jesus Cristo. Saíam do batismo, tinha uma segunda atividade que é o que mais envolvia a igreja e ali eles investiam o tempo, que era celebrar a ceia do Senhor. Em meio a isso havia cânticos, salmos, hinos, cânticos espirituais, batismo com o Espírito Santo. Eles não tinham que fazer toda a programação que a gente tem. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar daquilo? Quem está organizando? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo? Não tinha nada disso. Não. Só tinha que ficar ali na presença do Senhor, vendo os batismos. Não tinha uma bata. Como é que chama a bata? Uma roupa especial para se batizar. Não tinha uma equipe de louvor com instrumentos. Agora, que equipe que entra agora? Entra. Não tinha um microfone. Era um movimento assim meio inexplicável, incontrolável, mas tudo coordenado pelo Espírito Santo, e as pessoas iam sendo batizadas E eles se reuniam, e ceavam, e adoravam. E um grupo voltava para casa, aquilo ia como fogo para um outro bairro, para uma outra comunidade. E chegava lá, aquilo se multiplicava, porque nós precisamos lembrar que eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios de poder. Cheios de poder. O batismo era realmente o centro das atividades da igreja, junto com a celebração da ceia. Até por uma questão logística. Centenas, centenas, milhares de pessoas se convertendo, se convertendo, se convertendo. Em Mateus capítulo 3, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3. Quando você se batizou? Você se lembra do seu batismo? Se lembra? Muitos que estão aqui foram batizados aqui. Não foi? Quem foi batizado? Levante a mão. Olha só. Às vezes a gente esquece do batismo. Eu me lembro do dia em que eu fui batizado. Tinha 14 anos. Lembro do lugar. Lembro do momento. Lembro do que aconteceu. Quando eu saí das águas, tinha um batistério lá na Igreja Batista Filadélfia, uma portinha por trás, eu saí para aquela portinha, deve estar até hoje lá, aquele corredor lá atrás, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Eu lembro daquele dia, assim, de forma clara, no capítulo 3 de Mateus, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A gente está lendo um nome, João Batista. Mas no original, o judeu não está lendo um nome. O judeu está lendo um nome e uma ocupação. Então, no original, o judeu está lendo assim: naqueles dias apareceu Yohanan, o imersor, o que batiza. Essa expressão ficou agora caracterizada como um sobrenome, João Batista. Afinal de contas, tem muito João Batista hoje. Batista é um sobrenome consagrado. Mas, na verdade, este nome era uma expressão que indicava que aquele homem era um dos que batizavam. João, o que batiza. João, o imersor. Então, o texto já está falando que ele não apenas pregava, ele batizava. Então, naqueles dias apareceu um homem chamado João, que batizava, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Dizem alguns estudiosos que gafanhoto não é o insetozinho, mas uma determinada fruta, que na verdade é uma bolinha que dá numa árvore típica desse lugar. E mel silvestre, porque mel silvestre tinha demais lá, não mel de abelha, mas o mel da tâmara. Você anda para aquele lugar e você encontra tâmara em todo canto no deserto. Hoje, plantações cuidadas de forma intencional, mas sempre encontrou-se tâmaras por toda a região de Israel, e essa tâmara ela escorre um líquido que é um mel, é doce, mas doce mesmo e muito saboroso. Então, provavelmente, essa era a explicação da alimentação de João Batista, e ainda vestido de pelos de camelo. Nós temos que nos lembrar que João Batista, ou João esse aqui, ele era filho de Zacarias. E quem era Zacarias? Hã? um sacerdote. Filho de sacerdote se vestia como sacerdote. Filho de sacerdote fazia o mesmo que sacerdote fazia. Filho de sacerdote vivia do mesmo jeito que sacerdote vivia, mas esse aqui não. Sabe o que é que certamente falavam de João? João, ah, eu me lembro quando esse menino foi nascer, primeiro que a mãe dele era velha, o pai era velho, e quando a mãe ficou grávida, o pai ficou mudo, foi um negócio assim, meio escabroso, já era uma situação esquisita, ele entrou lá no santuário, e quando saiu, saiu mudo, não falou nada. E tem outra, quando perguntaram, como é que vai chamar então esse menino, ele pôs o nome de Yohanã. Que nome esquisito, não é um nome comum para nós aqui. Não era comum pôr o nome de Yohanã no filho, ele tinha que colocar um nome típico, ou colocar o próprio nome do filho dele. E a Bíblia diz que havia um burburinho, um disse-me-disse ao redor desse fato. Isabel grávida, Zacarias ainda velho, já velho, mudo, alguma coisa esquisita acontecendo. E a Bíblia relata que os vizinhos e o povo ficava comentando que coisa esquisita está acontecendo. Alguém lá na frente pode ter se lembrado, eu me lembro disso, viu? Esse menino, coitado, que vergonha para o pai. O único filho que o pai teve lá na velhice, era para ser a continuidade do sacerdócio. Coitado, vive lá no deserto, usa essa roupa fedorenta, esquisita, de pelo de camelos. É uma vergonha. Poxa, coitado do pai, da mãe. É verdade, irmão. A gente acha que esse povo lá era diferente de nós? Ou a gente acha que nós somos diferentes daquele povo lá? Mesma coisa, mesmo disse, mesmo para falar. E agora vem esse homem que mora no deserto, veste uma roupa esquisita, que não tem nada a ver com o que ele deveria vestir, segundo a tradição, come uma comida esquisita que não deveria comer, segundo a tradição, e mora lá no deserto. Que coisa esquisita. Quem é que mora no deserto, gente? Coisa esquisita. E agora vem ele batizando. Quem é que deu autorização para esse homem batizar? E vem com essa mensagem esquisita: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu acho uma pessoa muito dura, assim, sabe? Porque ele tinha que falar umas coisas que o povo gosta. Ele tinha que falar as coisas que as pessoas... Precisava ser uma pessoa mais agradável. Ele precisava ser um sacerdote como aquele, da barba. Aquele ritual lá. Não, agora João Batista é esse sujeito esquisito. E agora se batizando. E declarando, está próximo o reino dos céus. Irmão, os líderes religiosos em Israel deviam se arrepiar. Reino dos céus, o que é que está próximo ao reino? Para nós é uma expressão religiosa, mas para eles era uma expressão política, porque o reino, na verdade, o império de Roma é que dominava, e Israel tinha lá o desejo de voltar a dominar. E esse negócio do domínio, do reino que ia dominar sobre a terra, era muito forte. E agora vem esse louco falando assim que o reino dos céus, que reino é esse? É um outro reino que vem? Não é o de Roma? Não é o de Israel? É outro reino? Era realmente uma situação que no dia a dia nós teríamos nos reunido e alguém falou assim, nós vamos tomar uma providência. Nós teríamos nos posicionado contra, alguns a favor, outros assim, não sei, não me envolvo. Era uma coisa muito esquisita. E ele proclamava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Muita gente vinha ter com João. Tinha alguma coisa que atraía aquele povo, e nós sabemos o que é que atraía aquele povo para o deserto. O texto ficou claro, Mateus faz questão de escrever que de Jerusalém, de toda a Judéia e da circunvizinhança do Jordão, a Jordânia, Síria, aqueles países vizinhos ali, gente afluía para o deserto, E por ele eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Os sacerdotes, a elite religiosa de Israel, ficava lá de longe, assim, criticando, acusando, achando ruim, não gostando. Mas aquela coisa louca que a Globo teria feito uma reportagem malhando e as autoridades teriam entrado assim fazendo alguma coisa para impedir, era o mover de Deus. E o centro de toda esta atividade, junto com a mensagem de João Batista, era o batismo. Mas batizar não era uma coisa incomum. Segundo a tradição, a cultura, não só dos judeus, mas de toda aquela região, daquele povo naquela época, batizar nas águas era um rito de purificação. Você vê hoje nas reportagens, lá na Índia, lá naqueles países asiáticos, como que o mergulhar no rio é algo honrado, cuidado, estabelecido e cultivado de rituais de purificação. Existe lá na Índia um festival que vai uma vez por ano, que, se eu não me engano, mais de 1 milhão de pessoas acampadas ao redor do rio. Eles montam cabanas e cabanas e cabanas e cabanas, e as pessoas ficam ali por semanas acampadas ao redor do rio, só para cerimônias de mergulho no rio e batismo, para purificação. Alguns dizem que, na verdade, o Evangelho usou estas coisas que já eram ritos dos povos pagãos. Mas a gente sempre vai entender algo. Satanás sabe das coisas espirituais. E Satanás implantou na cultura do homem, através da idolatria, alguns ritos corrompidos, deturpados, que têm um simbolismo espiritual para trazer perturbação, para gerar consagração para o império deles. Então era normal que as pessoas fossem batizadas. Até hoje você vai em Jerusalém, você vê lá muitas ruínas de tanques de batismo. Qualquer coisa que ia se fazer no templo tinha que passar antes por um tanque e tomar um banho, como um ritual de purificação. E havia uma multidão vindo para o deserto para um novo jeito de batismos de purificação, que era aquele homem que, apesar de ser tão esquisito, estava atraindo as pessoas, e as pessoas iam ser batizadas, mas o texto deixa claro, confessando os seus pecados. Já não era mais o mesmo ritual pagão ou o mesmo ritual da cultura, de tomar um banho, mergulho. Quem tinha mais dinheiro pagava por um tanque melhor. Quem tinha mais dinheiro tinha um tanque de batismos na própria casa. Para ter um tanque de batismo em casa tinha que ser muito rico para ter o espaço para comprar, para construir, para ter autorização de gerar ali os batismos. Mas agora as pessoas não estavam indo apenas para um ritual religioso sem pensar, elas estavam confessando os seus pecados. Aqui a gente entende claramente por que que este batismo aqui não é o mesmo batismo que a Igreja Católica faz ou que uma igreja presbiteriana faz com uma criança. Nós não precisamos renegar aquele batismo, nós não precisamos criticar aquele batismo, nós não precisamos rejeitar aquele batismo, mas não é o mesmo batismo. Existe uma cerimônia importantíssima de consagração que se faz com a criança, em Israel, no 8º dia. Segundo a tradição romana, hoje nem importa qual dia específico, mas tem lá o ritual. Esses dias nós fomos no ritual de batismo de uma sobrinha da Dani, uma prima segunda da Dani, e na verdade tinha lá umas 15 famílias. E o padre vai fazendo o ritual de todos ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que são individuais, tem outras coisas que são coletivas. E é um negócio meio bagunçado, porque o povo fica andando e conversando, e aí o padre brinca, mas está ali batizando as crianças. Na verdade, estão consagrando as crianças. E a intenção no coração das pessoas, e eu creio plenamente que até do padre, é de consagrar mesmo a Deus. Embora existam consagrações ali, escondidas muitas vezes a um santo, a uma entidade, a idolatria, isso é muito sério. A busca das pessoas é pela consagração a Deus. Mas não é esse mesmo batismo, porque esse batismo daqui, ele demanda confissão de pecados. O entendimento de que eu sou pecador e preciso de Jesus. Então, sempre que você vir alguém que está se convertendo a Jesus Cristo e com dificuldades para entender o batismo, geralmente estas pessoas têm uma sensação de que estão traindo a Igreja Católica. Isso é generalizado. Por quê? Porque eu já fui batizado quando era criança. Meus pais, o que vão falar? E aí os pais, os familiares, vêm assim, mas você já foi batizado, por que você vai batizar de novo? Aí você vai entender, não, eu fui realmente consagrado a Deus. E se naquela cerimônia de consagração a Deus, porventura, eu fui consagrado a qualquer outra entidade, eu agora, de livre e espontânea vontade, estou publicando que sou um pecador e que quero me consagrar exclusivamente a Jesus Cristo e que quero mergulhar nestas águas, confessando os meus pecados e entendendo o que é que significa para Deus o batismo. O texto continua, versículo 7 diz, vendo ele, porém, vendo João Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água, para arrependimento, para uma mudança de rumo. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, é interessante porque todas as pessoas que vão se batizar, que serão batizadas, elas enfrentam algumas lutas. Sobretudo, um convite, um apelo o tempo todo para não se batizarem. Às vezes isso acontece de forma sutil, impedimentos com mil justificativas, às vezes vem com uma pressão interna ou externa do temor, do medo, da dificuldade. Não estou preparado ainda, não estou preparado. Nós estamos nesses dias caminhando com alguns irmãos, entre eles tem gente lá que há muitos anos não se batiza. E continua, não sei, eu acho que eu não vou me batizar. Isso, para mim, sempre mostra o quão sério é esse negócio do batismo. Olha só, quem é que estava no deserto? Um doido. Que lastro de autoridade esse homem tinha? Nenhum. Esse menino, você lembra dele? Você lembra daquela história com o pai, com a mãe, quando ele nasceu? Você lembra? Já tem uma história toda esquisita. Você lembra a tristeza que ele gerou no coração do pai? Porque o pai fez uma estolazinha de sacerdote para ele, quando era criança, e ele jogou a estola, chegou um dia em casa, estava com uma roupa de camelo. Lembra disso? Lembra que estava com isso? Eu lembro disso, foi uma coisa. A mãe chorou, lembra que a mãe chorou? A mãe chorou, eu lembro disso. Meu filho, por que você está usando essa roupa? Meu filho, olha a roupa linda de sacerdote. Olha, meu filho, vai lá para o templo, meu filho. Não, mãe, eu quero ir para o deserto. Irmãos, isso não está escrito. Mas você, com um pouquinho de inteligência, você pode entender que os acontecimentos sociais são os mesmos. E esse homem agora, lá no deserto, vestindo uma roupa esquisita, falando uma mensagem que ninguém gostava, ele nunca seria assim uma unanimidade no meio do povo. Muito menos seria aceito pelos sacerdotes, pelas autoridades, pelos religiosos, pelos que se sentiam assim mais santos. O que ele estava fazendo no deserto? Uma mensagem esquisita, lá no deserto, um povo sendo batizado. Porém, olha o que diz o versículo 7. Os fariseus e saduceus vinham ao batismo. Ah, peraí. Não é um negócio louco que está acontecendo lá, que as autoridades de longe, larga isso para lá. Não. As autoridades saíram dos seus palácios e foram lá no Rio Jordão ver o que estava acontecendo. Então o que estava acontecendo não era uma coisa tão louca, inócua e sem importância como alguns podem pensar. Da mesma forma, o batismo não é uma coisa tão simples, só um ato religioso de tal religião. Por quê? Os inimigos vêm e querem impedir mesmo que alguém seja batizado. Assim como os saduceus e os fariseus, que eram as autoridades religiosas e políticas daquela época, vinham para conhecer, saber e talvez até tentar impedir aquele movimento da massa do povo, isso revelava que aquilo que estava acontecendo era mais sério do que a gente pode imaginar. Hoje também, o batismo de uma pessoa, mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um acontecimento espiritual gravíssimo, seríssimo. Existe, segundo a palavra, um desligamento e um vínculo espiritual que o maligno teme. Como aqueles saduceus e fariseus temiam. O que está acontecendo? Para onde que o nosso povo está indo? O que é que está sendo proclamado nesse deserto? O que é que há de diferente nesse batismo? Então não é um acontecimento que a gente pode dizer, vamos batizar. Você quer ser batizado? Então vai ser batizado. Não, é necessário um cerco de atenção, de oração, de ensino, de cuidado, porque o batismo não é um ritual que eu já fiz alguns anos atrás e que eu não tenho que fazer mais e que eu nem sei quem é que vai batizar agora. O batismo é uma atividade que Deus pôs na mão da igreja para executar, que tem um poder espiritual sem comparação. E nós podemos, caminhando lá para o que a Bíblia diz, que Paulo ensina sobre o batismo, o que a gente aprende com os discípulos, nós podemos vendo que o batismo tem um significado espiritual comparado na ilustração tão limitada com o documento no cartório. Irmão, você pode vender seu apartamento para alguém e dizer assim, tá bom, tá vendido. Mas você só falou de boca? Dependendo do seu caráter, você falou assim, não, desfiz, me arrependi, não quero saber mais não. Não, vendi mais não. Mas eu te dei o dinheiro, está aqui de volta, toma, desfiz. Mas se você for ao cartório e assinar a escritura, não tem mais como desfazer. Está estabelecido. Até o Carrefour põe no cartório. que vende mais barato que o outro, registrado em cartório. Por quê? Porque o cartório é uma autoridade, o documento está assinado, não tem como voltar atrás. Está feito. O batismo, guardadas as proporções, é exatamente isso, uma publicação espiritual de que eu me desligo de qualquer outro compromisso, de qualquer outra consagração, e decido, por livre e espontânea vontade, me unir ao corpo de Cristo. Na Igreja Católica, existe uma doutrina de que se o menino não for batizado, ele morre pagão. E está verdadeira essa doutrina, irmão. Ela foi deturpada, ela foi corrompida, mas ela tem um princípio verdadeiro. Se não for batizado, se não é imerso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque ainda não faz parte do corpo. Roma, com toda a sua doutrina, o inimigo com toda a sua ciranda, foi maquiando as coisas, foi deturpando as coisas, e aquilo virou só um ritual de aparência. Então, agora, eu adulto, posso viver minha vida do jeito que for, porque eu já sei que eu sou cristão. Eu, quando era criança, fui batizado, agora sou cristão, não vou morrer pagão. Mas, na verdade, o diabo só usou a fé, a crença, a doutrina que as pessoas tinham, distorcendo para que ele conseguisse desviar as pessoas. Na verdade, continua prevalecendo uma necessidade espiritual de que eu confesse a Jesus Cristo, que eu decida me ligar ao corpo de Cristo para não morrer pagão. Mas não é que um ritual que eu, criança, nem estou sabendo o que está acontecendo, tem poder sobre mim. É que eu decido, porque eu olhei para Deus através do seu amor manifesto na cruz do Calvário, chamado Jesus Cristo, e disse: eu quero andar com Jesus para o resto da minha vida. Eu quero pertencer a Ele para o resto da minha vida e por toda a eternidade. Eu quero. Então, assine esse documento no mundo espiritual, que é um ato físico simples, mas poderoso. Quando mergulhamos naquela água, nós estamos declarando: morri a morte de Cristo. Morri para o mundo, morri para a carne, morri para o pecado. E agora, quando eu me levanto da água, eu estou declarando: assim, da mesma forma, eu ressuscito com Cristo para uma nova vida. Esta decisão eu só posso tomar com consciência. Eu só posso tomar quando eu tenho convicção de que sou um pecador e preciso de Jesus. Ela não afronta, ela não anula o que os meus pais, o que as autoridades religiosas fizeram quando eu era criança e me consagraram ao Senhor Deus. Não precisa concorrer, eu não preciso renegar aquilo, eu não preciso dizer aquilo não era de Deus, não. São duas coisas muito distintas. E agora eu entendo plenamente que decido andar com Jesus e que então vou publicar com o ato físico do batismo. João dizia: eu vos batizo com água para arrependimento. Esta frase, entendida segundo o nosso conceito de alma a respeito da palavra arrependimento, ela não é completa. Nós pensamos em arrependimento como um sentimento: estou tão arrependido, Manassés, estou tão arrependido, ai meu Deus, estou tão arrependido, se eu pudesse. Esse sentimento não revela exatamente o que é arrependimento. O que revela o que verdadeiramente é arrependimento é uma atitude simples. Eu ia nessa direção e agora eu estou indo naquela. Então, eu executei um arrependimento. Eu mudei de rumo. Arrependimento, embora envolva alguns sentimentos, uma emoção, dores, pensamentos, lutas, angústias, atitudes, arrependimento, na verdade, não é um sentimento, é uma atitude. Eu decido mudar de atitude. Portanto, o versículo tem que ser entendido da seguinte forma: eu vos batizo com água para uma mudança completa de rumo. Eu decido ter a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu decido não mais viver baseado no que eu penso, no que eu acho, no que eu sinto. Eu decido viver baseado no que está escrito, no estatuto eterno do meu Deus, nas escrituras sagradas. Eu decido ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu mudei de rumo. Então não é mudei de religião. É mudei de vida. Mudei de rumo. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? O que é ser inundado pelo Espírito Santo? O que é que acontece com uma pessoa que agora está inundada do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Segundo a nossa forma de estudar as coisas do Eterno, nós dizemos, é a terceira pessoa da Trindade. E não podemos dizer terceira pessoa num sentido de ordem de importância, porque na verdade os três são um só, Deus. Mas o Espírito Santo é a manifestação de Deus nesta terra, enviado pelo próprio Pai, a pedido de Jesus, que vem e habita o nosso ser. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Paulo ensina isso em Coríntios de uma forma tão simples. Ele diz assim: quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quem é que conhece as coisas do irmão Fernando, senão o Espírito do irmão Fernando? Da mesma forma, quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Agora, irmão, imagina que você vai trabalhar com uma pessoa que nunca viu na sua vida. Talvez tenha admirado, talvez conhecesse, mas nunca teve relacionamento. E você começa a trabalhar com aquela pessoa. Uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Você passa ou não passa a conhecê-la, Manassés? Você começa a conhecer aquela pessoa. Você começa a entender, você começa a ver as limitações. Você começa a conhecer aquela pessoa, porque você começou a andar com ela. Eu quero conhecer a Deus. Então, nada melhor do que eu começar a andar com Deus. E andar todos os dias, e andar em todo o tempo, e andar em todos os assuntos. E só há uma forma de vivermos isso. Não é mudar de igreja, não é mudar de religião, não é frequentar culto, não é nem ler Bíblia, não é estudar a Bíblia, não é fazer todas essas coisas que a religião manda eu fazer. Não, a melhor forma de eu conhecer a Deus é andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Intimidade, essa é a palavra, Carol. Eu quero andar com Deus. Ah, Marcelo, eu não te conheço não. Eu te vejo de vez em quando. Sei algumas coisas a respeito de você, mas sua esposa te conhece melhor do que eu. Tem coisas que você, Thaís, você, eu conheço, Marcelo. Por que que ele agiu? Eu sei porque que ele fez aquilo. Mas ele só levantou a sobrancelha. Eu sei o que está acontecendo por dentro quando ele levanta a sobrancelha. Você começa a conhecer as pessoas porque você está andando com elas. Não é um andar superficial, é conviver. Indo para o que a Carol disse, intimidade. Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu ando com Deus? Frequentando religião? Frequentando culto? Não. Seguindo o meu pastor? Não. Seguindo o meu guru? Não. Lendo livros? Não. Praticando as liturgias estabelecidas? Não. Eu ando, eu conheço a Deus. Eu ando com Deus pelo Espírito Santo. Só há uma forma de eu e você conhecermos a Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Só há uma forma de eu entender Deus com profundidade cada dia mais, me enchendo do Espírito Santo. E por que é que alguém se enche do Espírito Santo? O que é que permite alguém se encher do Espírito Santo? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer, meu irmão, que me dá o mérito, me dá crédito, me habilita a receber o Espírito Santo? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Aí nós temos que voltar lá, iníciozinho de Atos, quando Jesus se encontra com os discípulos. Agora ele não está mais no seu corpo físico, ele ressuscitou, está num corpo glorificado, e ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque eu vou rogar ao Pai, e o meu Pai vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo virá e habitará em vocês, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é Deus. Então, irmão, só Jesus é a única razão, é o único motivo, é a única condição, é a única forma de eu receber o Espírito Santo. Jesus. Se eu me uno a Jesus, se eu me consagro a Jesus, se Ele começa a governar a minha vida de fato, se eu tenho uma aliança assinada no cartório pelo arrependimento, pela confissão de pecados, pelo batismo, então o Espírito Santo agora pode vir morar em mim. Não é porque eu deixei de fumar, não é porque eu deixei de beber, não é porque eu ando de Bíblia debaixo do braço, não é porque eu sou crente, não é porque eu faço e não faço, não é por nada físico externo, é simplesmente por algo sobrenatural, impagável. Jesus. Graça, pura graça. Eu crio no Senhor. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Sou pecador. Eu quero me vincular ao Senhor. Eu quero pertencer ao teu corpo. Eu quero ser do Senhor. Eu me batizo porque eu quero ser um com o Senhor. E ao ser um com Jesus, eu posso receber o Espírito Santo. Por isso João vem e diz assim: eu estou batizando vocês com água, mas quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo. Como é que eu posso viver nessa terra sem o Espírito Santo? Como é que você pode viver nessa terra só com religião? Então, duas coisas que eu quero deixar muito evidente nessa ministração. Primeira, eu preciso ser batizado. Por que eu preciso ser batizado? Não é porque eu tenho que cumprir o ritual de João Batista no deserto. Esse ritual, as religiões todas faziam. É porque eu preciso confessar meus pecados e ser batizado para me unir com Cristo em um só corpo. Eu confesso que sou um pecador e preciso de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso de intimidade e comunhão com Deus. Então, eu preciso de Jesus. Eu entrego minha vida a Jesus. E Jesus disse: seja batizado. Na verdade, Jesus fez isso. Ele foi batizado por João Batista. João Batista disse: mas eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, eu não sou digno de tocar as suas sandálias. Eu vim aqui para ser batizado. cumpra o que tem que ser cumprido. E então, depois que ele se levantou das águas, o que aconteceu? Uma pomba. O Espírito Santo em forma de pomba veio sobre Jesus. De igual forma, assim como João Batista estava dizendo, vocês serão batizados por mim com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, porque depois que vocês forem batizados mediante arrependimento, nesse rio, nessas águas, descerá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão templo do Espírito Santo. Precisa de fé para crermos nisso. Precisa de fé para entendermos isso. Se ficar só na dimensão da nossa mente, se ficar só na dimensão do nosso raciocínio, não vai para o coração. Mas se entrarmos pelo caminho da fé, eu decido crer nisto. Nós vamos experimentar a manifestação do Espírito Santo que ensina, que convence. Então, primeira coisa, eu preciso ser batizado. Segunda coisa, eu preciso me lembrar do meu batismo. Um dia, eu desci as águas. Olha, eu posso estar vivendo o que for, eu posso passar o que for, eu posso sofrer o que for, posso ir ao inferno. Eu tenho que me lembrar que um dia eu desci as águas e que aquilo não era um acontecimento comum. Até os saduceus e os fariseus viajavam, desciam lá para o deserto para ver o que estava acontecendo, porque não era um acontecimento comum. Um dia eu fui mergulhado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ter sido num rio, pode ter sido numa piscina, pode ter sido num lugar muito esquisitinho, pode ter sido com muita água, com pouca água. Um dia eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tem poder espiritual. Eu me fiz um com Jesus. Eu sou um com Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu morri para o pecado, para o mundo, para a carne. Eu morri em Cristo Jesus e eu ressuscitei com Ele para a novidade de vida, diz as Escrituras. Eu preciso me lembrar do meu batismo, porque não foi apenas um rito de passagem. Ah, quando você vira crente, você se batiza. Não. Não foi apenas um acontecimento lá no início, há tantos anos atrás, quando eu me converti. Não, é um memorial, é um ato, declaração de cartório irrevogável, de poder eterno nas regiões celestes. E o diabo não quer, quanta luta, Cláudia, para se batizar, mas fui batizado, faço parte do corpo de Cristo. E eu tenho que me lembrar disso continuamente. Nessa manhã eu queria orar com você. Hoje à noite eu vou continuar ministrando os outros tópicos que Deus me deu sobre o batismo e o enchimento do Espírito Santo. Toda essa ministração estará à disposição na internet para você ouvir, copiar. E eu incentivo você a distribuir para outras pessoas. Mas nesse momento eu gostaria que você orasse. Eu destaquei duas coisas nesta ministração. Eu preciso ser batizado. E se alguém aqui ainda não foi batizado, você recebe hoje um pouco mais de luz para não apenas cumprir um ritual da religião, para fazer algo espiritual, compreendendo. Uma criança não pode compreender isso. Você pode. Segundo, eu preciso me lembrar do meu batismo. Não importa quantos anos foi isso. Um dia eu criei em Jesus Cristo. E um dia eu obedeci, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tem poder eterno. Eu me desvinculei de toda consagração, de qualquer ignorância, de toda treva, e eu me vinculei a Jesus Cristo, ao seu reino, pela fé. Eu criei, confessei, e ele tornou-se meu Senhor e meu Salvador. Portanto, eu faço parte do reino de Deus. O Espírito Santo veio, habitou dentro de mim, ele me guia, ele me ensina, ele me conduz, e eu vou me lembrar disso nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, na hora que eu estiver fraco, na hora que eu estiver doente, na hora que eu estiver lá no auge, na hora que eu estiver muito forte, muito alegre, eu vou me lembrar disso em todo o tempo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você pode orar ao Senhor, levantar a sua voz e glorificar ao Senhor e reafirmar sua fé. Convido você a declarar com suas palavras que você crê. A palavra do Senhor ministrada nesta manhã. Ó Jesus, eu quero te louvar porque um dia o Senhor, lá naquele lugar, lá embaixo, Senhor, tão próximo ali do mar morto, tão próximo ali do limite da fronteira com a Jordânia, aquele lugar ali, Senhor, que não se define especificamente o ponto, mas naquela região ali, que já passei ali, um dia o Senhor foi batizado ali no deserto da Judéia. Havia uma multidão, haviam pessoas. Naquele dia provavelmente estava ali os saduceus, os fariseus também. E o Espírito Santo desceu na forma de pomba. E as pessoas ouviram: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E 2000 anos depois, eu também desci às águas. Eu também criei e fui batizado. E o Espírito Santo veio morar dentro de mim, e ele me conduz, ele me guia, e ele me faz conhecer a Deus cada dia mais. Eu quero te louvar. Se você tem motivos de louvor, de gratidão ao Senhor, fique de pé, levante a sua voz, levante as suas mãos e glorifique o Senhor. Diga a ele: eu vim para te adorar, Senhor, vim para te louvar. Vim para te glorificar por tudo que o Senhor já fez na minha vida, por tudo que tu és, por quem tu és. Ó Jesus, eu vim para te adorar, Senhor Deus. Quero te glorificar porque esta é uma verdade na minha vida. E até aquele que ainda não foi batizado pode glorificar o Senhor. Eu estou entendendo, Espírito Santo. Eu farei parte do corpo de Cristo. Eu estou entendendo que não é um ritual religioso, é uma proclamação espiritual. Levante a sua voz. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Continue glorificando a Ele. Não é apenas um ritual, Senhor, terreno. Não é o cumprimento de uma obrigação da minha religião. Tem algo lindo, maravilhoso, inteligente, poderoso, sublime, celestial. Aquele dia, Senhor, fui batizado, aquele dia, Senhor, que eu proclamei pertencer a Jesus Cristo. Eu quero te glorificar, quero te honrar e quero renovar meu entendimento, minha convicção, minha fé de que quem será contra nós? Quem pode contra mim? Qual sugestão do diabo? Qual dardo inflamado do maligno pode prevalecer se eu pertenço a Ele, a Jesus Cristo? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.